Marcelo, eu sou um dos colaboradores do Mundo Ex Libre e nós estamos gravando nosso primeiro podcast. Por favor, fica até o final, nós precisamos de público. Pelo menos eu acho que minha mãe vai ouvir. Olá, meu nome é Raul. Eu não sei o que dizer nessa apresentação. Eu também sou um dos colaboradores do Mundo Ex Libre e... é, também pode ser que minha mãe escute, não sei se ela vai ter tempo pra isso, sabe? Olá, posso falar? Meu nome é Otávio, eu também sou um dos colaboradores do Mundo Ex Libre e eu acho que minha mãe dorme até a metade, ou até eu falar. Bom, pessoal, depois de muito considerar, e quando eu digo muito, eu quero dizer depois de um ano e alguns meses de considerações, nós decidimos começar nosso podcast intitulado carinhosamente de LibreCast, com o que a gente gosta de fazer, que é ler, escrever, falar sobre livros. Bom, então vamos falar... Que chato, Jordão. Então vamos falar sobre os livros que a gente gosta, que nós gostamos, ou melhor dizendo, os livros que marcaram nossa história. Bom, vamos lá, começando por Marcelo. É... bem, se eu falar de Narnia, o povo já vai saber, né? Narnia. Assim, pra mim, um clássico pra mim foi Narnia. Pode parecer até um pouco infantil, mas toda a filosofia por trás de Narnia, né? Tem toda a filosofia. Lewis era fantástico. Lewis era incrível, né? Pena que morreu. Pena que as pessoas têm que morrer. Mas... isso vai cortar, né? assim, Narnia, pra mim, foi um divisor de águas, porque ele fez paralelos incríveis com a Bíblia, assim. E eu amo a graça, e ao mesmo tempo em que... Aê! Hã? Pra ele vai entender quando escutar isso. Vai, continue. Tá. E aí, esses paralelos que ele faz com a Bíblia, é incrível. E também, assim, a forma como ele escreve. É como se ele estivesse realmente te contando a história. Então, eu admiro não só a história em si, como quem está por trás da história, que é o autor. Assim como qualquer obra não é formada apenas pelas letras em si, mas sim por quem escreveu elas. Que bobagem que isso. Mas, enfim, Narnia para mim foi e sempre será um divisor de águas, e foi realmente um livro que eu posso dizer que amei, realmente, devido à forma como ele foi escrito. A sensação que eu tive quando eu li, até as pessoas pensam que é mentira minha, mas quando eu tava lendo, né, eu sentia o, né, bafo do Léo. Não o bafo do Léo, mas eu sentia o poder, a proximidade, né, do Léo, a medida que eu lia e visualizava aquilo ali. Eu acho que eu posso dizer que eu também senti de certa forma. A questão do Sobrinho do Mago, quando o Aslan começa a criar a Nárnia. Que tá Dio e Polly, e aí ele chega cantando, e a feiticeira dele chega cantando. E aquilo ali. É belíssimo, é. Você sente a imponência daquilo que Lewis quis mostrar, quis criar, o paralelo que ele fez entre Cristo e Aslan, uhum, dentro do universo mitológico, uhum, completamente maluco. Que Tolkien detestava. Exato. Ambos, embora ambos fossem amigos, mas ele não concordava com o que Lewis fez. Ele dizia assim, colocar o Papai Noel e um leão no mesmo livro é muito tosco. E realmente, se você olhar de fora e não ler a história, apesar que Tolkien leu, mas se você olhar de fora, você vai dizer que doidice. Eu, se você disser assim, meu livro tem o Papai Noel, eu odeio o Papai Noel. Mas aí um Papai Noel não é um, deve ser uma bobagem sem fim, né? Mas é muito tosco, mas ao mesmo tempo é de uma originalidade incrível o universo que ele criou com Narnia. Então, assim, pra mim Narnia é sem dúvida um clássico, é um divisor de águas, é uma criação original, né? Porque hoje nós temos números na área de fantasia, né? Assim como Tolkien foi, Lewis e o que eu acho interessante, assim, eles seriam amigos. Acho que feria mais Tolkien era a questão da mistura das mitologias numa história só, até porque Tolkien ele era metódico, ele quis, a ambição dele, além de O Senhor dos Anéis ser uma obra puramente mística, assim, porque ele criou as línguas, ele queria organizar a mitologia inglesa, a mitologia inglesa estava espalhada, ela estava perdida. Ela tinha pedaços de povos e mais povos, e o Senhor dos Anéis, em parte, foi uma tentativa dele tentar organizar, uma tentativa dele organizar tudo isso, toda a mitologia e criar uma coisa única. E aí chega Lewis para ele com um trecho com mitologia nórdica, um trecho com mitologia grega, com um leão e o Papai Noel. Que diga-se passagem, tem o nome em latim. Exato. Né? Aslan. Leão em latim. E aí isso, essa mistura, e o cristianismo, né? E o paralelo, e o plano de fundo é o cristianismo. Então eu já vi várias críticas, até no escuro mesmo. Onde... Mas enfim, eu vi algumas críticas no escuro, pessoas dizendo, não gostei de Nárnia. Não respeito a opinião das pessoas. Não gostei de Nárnia e tal. Por quê? Porque tem. É muito evangelizadora. Eu usava até essa palavra. Já me disseram muito... que é muito Disney. Não, mas aí eu faço pra questão do filme, né? Mas assim, quando você vai olhar o plano de fundo cristão, ao mesmo tempo não é uma coisa que ele te força. Existem inúmeros ateus que leram Narnia e acharam fantástico. Por quê? Porque ele não te força a acreditar naquilo. Ele só está extremamente apaixonado por aquilo que ele conheceu e ele repassa isso. Eu certa vez assisti um documentário sobre Lewis. Lewis era ateu, né? Lewis era ateu. E ele descreve a conversão dele ao cristianismo em um livro chamado Surprised by Joy, que a tradução para português, eu não lembro como é que ficou. Ficaria surpreendido pela graça, alguma coisa assim, mas... É pra ele dizer que está aqui, pessoal. O Otávio está aqui conosco, porque ele está muito calado. Ainda não chegou a hora dele. Ele quer mandar uma mensagem pra Júlia. É uma mensagem subliminar pra Júlia. Talvez ela vai escutar, só por causa disso. Espero. Júlia, se você não escutar, ele vai matar você. Ele vai mais saber se ela não escutar. Ela vai escutar. Enfim, ele descreve a conversão dele ao cristianismo nesse livro, e ele diz que foi o convertido mais relutante da Inglaterra, porque ele não queria se render. E por coincidência, quem o evangelizou foi Tolkien, que era católico anglicano. Anglicano, isso. E, inclusive, Tolkien também. Ele se tornou um membro da igreja anglicana também. E ele, quando ele conheceu a Cristo e ele começou a escrever sobre, e ele escreve o Leão, que é o Sobrinho do Mago, aliás, ele tinha um grande problema com Deus, porque ele achava, quando era pequeno, que Deus iria curar a mãe dele. A mãe dele adoeceu e ele achava... A mãe de Gregory estava doente. Exatamente. Aí a mãe de Lewis morre, e ele começa já, a partir da infância, ele já começa a duvidar da existência de Deus por conta disso. Então, quando ele volta para Deus, ele escreve o Sobrinho do Mago, ele cria a história do pai, da mãe de Diggory, que faz com que ela adoece, né, também na história. Ela adoece. E ele consegue curar. Ele perde a Aslan, que a cure. E Aslan dá o fruto para ela, para ele, aliás, para ele levar até ela. E ele consegue realizar no livro um sonho dele que não foi realizado. Então eu acho incrível, Narnia, também pelo que está por trás da história, né? Porque ele conseguiu inserir dentro da história trechos da própria vida dele que não se concretizaram, mas que ele fez realizar nas histórias que ele escreveu. Então é realmente incrível, Narnia. Por isso e outras 10 mil coisas aí. Mas eu falei demais. Vamos lá, né, pessoal? Bem, agora depois de uns 10 minutos, eu falo. Raul, como foi sua iniciação em Divisor de Águas e um livro que você gosta ou ama? Bom, vai ser meio clichê, eu acho, até porque com certeza. Metade do mundo com certeza tem a mesma resposta que eu. Nossa. Quem nunca sonhou em estudar em Hogwarts, meu irmão? Quem nunca sonhou em conhecer a J.K. Rowling e ser minha droga? Não. Mas assim... Deixa eu saber como é feijão de todos os sabores. É, o sapo de chocolate, sapos de chocolate faz um sai, viajar no espécie de Hogwarts, quem nunca teve essa vontade? Então, foi Harry Potter, e ainda sim. E será? Ainda é marcante pra mim, com certeza, e eu digo assim, Harry Potter foi realmente o primeiro livro que eu li. Não que eu não tivesse lido outros livros antes, mas o primeiro livro que eu li e que me fez um garoto de 11 anos na época parar pra pensar na história. Dizer, como puxa, você faz os movimentos nas varinhas? não, poxa, rapaz, o que significa isso? Caramba, não acredito que isso pode ter acontecido, ou como é que ela fez isso? Ela é um gênio e tal, e isso me modificou bastante, porque me abriu o mundo da literatura e da leitura. Foi a partir de Harry Potter que eu li outros livros e que eu me tornei quem eu sou hoje. Foi a partir de Harry Potter que eu tive vontade de escrever minhas próprias histórias. Então, eu posso dizer que Harry Potter foi o divisor de águas, embora eu fosse muito jovem, mas foi o que acabou por me trazer até aqui. Até porque a história em si é fantástica, né? Você, além de ela ser ficção fantástica, ela é fantástica. Fantástica. É sério. Quem jamais vai esquecer... Quem vai esquecer das gargalhadas que a gente teve ao ler as esquisitices de Gilderoy Lockhart? Quem? Gilderoy Lockhart. Quem tá na escola? Professor de Defesa contra as Artes das Trevas, eleito 5 vezes o sorriso mais atraente do Seminário dos Bruxos. Você não se lembra de Gilderoy Lockhart? Câmara Secreta. Câmara Secreta. O professorzinho lá louco que no final das contas fica sem memória. Quem vai esquecer nos livros as vergonhas que Harry Potter passou nas mãos daquele cara? O que soltou Gia Brett da formulária dentro da sala de aula e deixou todo mundo branco. Lembro. Porque a metida sabe tudo. Quem vai esquecer... É que pra mim só existe Harry o encontro... Quem vai esquecer o encontro de Harry, Ron e Hermione com Neville e a avó dele na enfermaria fechada no Natal, lá nos Saitungos, para doenças... E acidente mágico. Cara, eu tudo. Verdade, mas vamos lá. Isso foi Harry Potter e... É isso, gente. Eu não tenho como descrever toda a sensação. Quem leu Harry Potter, quem é fã de Harry Potter, com certeza vai entender o que eu quero dizer. E assim, o que eu acho interessante é que algumas pessoas conhecem os filmes. Que também a gente pode até comentar sobre eles aqui. E os filmes, quase sempre, com exceção de O Silêncio dos Inocentes, que foi uma adaptação muito bem feita. Eu não cheguei a ler, mas algumas pessoas já me disseram isso, que foi uma das adaptações mais bem feitas para o cinema. Senhor, mas os outros, Senhor do Anéis também, o Hobbit, né? Calem a boca, seus dois amigos da nossa. Foram assistir o Hobbit sem mim. Esse outro foi assistir em 3D. E legendado também. Certo. Legendado, mas eu assisti do banco. Enfim. Então, assim... Quem viu o filme, fica... O filme é muito bom, né? Especialmente a Pedra Filosofal. Dentre todos os filmes, as melhores adaptações realmente foram a Pedra Filosofal e os dois últimos filmes. Se bem que os dois últimos filmes eu pudesse ser adaptado de outra forma, mas... Não, mas assim, as pessoas começaram com... Eu, particularmente, comecei a conhecer Harry quando eu vi o cartaz na locadora de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em 2000 e alguma coisa. 2000. Isso. Eu tenho 11 anos. Né? Ou 12. E quando eu vi, eu disse, caramba, isso deve ser legal. E procurei no Sesc, Biblioteca do Sesc, um abraço para todos que curtem a Biblioteca do Sesc, que nos salvou durante muito tempo, na época que os livros eram mais caros que nossas vozes. Na época que nós não tínhamos nenhuma livraria na cidade. É. Nós não tínhamos. Nós tínhamos papelarias que se intitulavam livraria. E outra coisa, não vendiam livros, assim, livros paradidáticos, só vendiam livros didáticos. E muita e muita cartolina colorida para 25 centavos. Para trabalhos de escola. Para trabalhos de escola, claro. E assim, a gente tinha acesso à biblioteca da escola, mas não tinha incentivo. E ainda hoje não tem esse incentivo. Incentivo. E é uma coisa que é um erro, que eu acho. Em relação ao. Sim, voltando. A questão do filme. Aí eu me interessei pelo livro. E comecei a ler o livro e fiquei preso pelo livro. Eu li seis. São sete, né? Eu li seis livros de real. O último eu não li. Não sei porquê, até hoje, mas eu não li ainda. Mas eu ainda vou ler. Eu fiz a loucura maníaca. Eu não tenho noção da loucura. Foi uma loucura maníaca. De ler A Pedra Filosofal em um dia, A Câmara Sagrada em um dia e o Daniel Dias Cabanha em um dia. Eu li os três primeiros livros em três dias. E o quarto, quando eu peguei, acho que eu levei 2 dias e meio, porque eu tive uma baita dor de cabeça e tive que parar de ler. Eu também. O quinto, se eu não me engano, acho que eu também li em 2 dias. E o sexto, eu li em 1 dia e meio, passei uma madrugada lendo. Porque eu roubei o livro de um colega meu, que tinha sido o primeiro da lista de Sesc, pra ler o livro. A lista de Sesc era fantástica, né? Porque a gente ficava... Era a lista de mais de 300 pessoas. Assim que chegava, assim, quando dizia assim, ela lançou, eu vi no aeroporto de Recife, o Enigma do Príncipe. E eu fiquei louco, foi o Enigma do Príncipe. E eu fiquei louco pra ler. Aí cheguei na biblioteca do Sesc, quando eu voltei de viagem, que eu já fui logo, quase literalmente, descendo na biblioteca do Sesc pra pegar o livro, só que eu não sei se já tinha chegado, eu sei que tem um livro. E me deram uma semana pra ler, claro que a gente consegue ler em uma semana. Mas você consegue ler em menos de uma semana. É impressionante, assim, ela consegue realmente fazer uma... A leitura de Harry Potter é muito... Mas foi consistente. Foi engraçado. Foi muito engraçado na época, porque surgiram os boatos após o fim da Ordem da Fênix, que um personagem muito próximo iria morrer. E saíram cogitando possibilidades. Eu me lembro de três, que eram três possibilidades. Uma foi acertada, que foi Dumbledore. As outras duas eram Hagrid e Hermione. Hermione! Eu acho que, por exemplo, no final, aquele final, onde ele carrega Harry até a escola, não existe outro final pra aquilo ali. Não tem. O Dobby também. Eu acho que ela foi um pouco cruel matando o Dobby. Ela foi cruel. Isso é uma coisa que eu vou brigar eternamente com o J.K. Rowling. Ela foi cruel até o fim, porque ela matou todo mundo naquela história, meu irmão. Ela matou até de virgem. É, tá que nem o caminho do Game of Thrones, né? Eu me lembro. Não, nem. Eu acho que Game of Thrones é mais leve. Não, mentira, com certeza não. Mas assim, eu me lembro que eu cheguei no final na Batalha de Hogwarts, eu não me lembro direito qual o capítulo. Isso é incrível, eu não me lembrar qual o capítulo, mas eu não me lembro. Mas eu acho que é a Batalha de Hogwarts. Que Harry chega no salão principal com Rony e Hermione depois da visita à Casa dos Gritos, onde ele vê Snape morrer. E ele chega lá e tá os corpos. Aí ela começa a descrever Colin Creevy, Lila Brown, e vai falando. Aí chega Tonks, Lupin, aí eu passei a página, né? Aí eu voltei, não. Não, isso não pode estar acontecendo, não. Lupin morre. Aí, isso não pode estar acontecendo. Aconteceu, aí voltei e continuei o livro. Mas o mais engraçado, voltando à questão das suposições, que foi lá na época que terminou a Ordem da Fênix. Aí chegou esse meu amigo, ele foi um dos primeiros da lista do Sesc pra ler o livro, ele chegou na escola. Olha! A lista do Sesc, eu adoro o Sesc, cara. Olha o que eu peguei na biblioteca do Sesc. Eu digo, você vai me emprestar pra ler agora. Eu sou o 50, não sei quantas coisas vai me emprestar agora. Sério? Eu sei lá, não me lembro nem qual era a minha colocação, sei que eu tava lá atrás. Aí eu disse, você vai emprestar agora? Ele disse, não, eu vou ler como? Amanhã eu lhe entrego esse livro. Isso era 5h30 da tarde da segunda-feira. Eu cheguei, isso era 5h30 da tarde da segunda-feira, não, era 4:30 da tarde, que era no intervalo do lanche. Eu fui para a sala de aula, era uma apresentação do trabalho de geografia, eu me sentei lá atrás, abri o livro e comecei. Saí da escola lendo até em casa, na época eu morava perto, eu era no Cardeal, era aqui, vizinho, e eu vim lendo o livro até em casa. Cheguei em casa, joguei a bolsa, não sei aonde, me sentei, me deitei na cama e li, virei a noite. Dormi, eram 5 horas da manhã, pra dizer que eu não dormi. Quando foi 7 horas eu acordei, li de novo, li. Quando foi meio dia, terminei o livro. Meu Deus. Eu terminei o livro, mas antes... Tá pronto pra mostrar. E aí eu entreguei o livro a ele em um estado deplorável, porque... Deplorável, porque tu jogou ele no chão, né? Foi assim, foi minha reação ao ver... Foi o... E daí matar Dumbledore, eu peguei o livro e joguei do outro lado da sala. A capa descolou... E as folhas ficaram meio obrigado, soltas. Paulo. Eu passei essa semana no Sesc que tava mostrando os meninos exatamente produzindo Harry Potter. E eu vi a desgraça que tava nos meninos, agora eu entendi. Cada raio. meu ódio ele foi descomunal nesse momento da minha vida. E eu devo admitir que eu passei meia hora chorando. Não, mudou. E. Principalmente no capítulo seguinte, que é o Lamento da Fênix, que é quando o Fawkes fica voando em volta do castelo, cantando. Vamos dizer assim, foi esse capítulo que me fez chorar, porque era muito emocionante. Principalmente a parte que a professora McGonagall chega, né, na aula hospitalar, dizendo que eu não sei se é a professora McGonagall ou se é a Hagrid, que chega dizendo que Dumbledore pode consertar as coisas, e aí Harry... tem que dar notícia que ninguém quer ouvir, que ninguém quer acreditar, que ninguém está preparado para aceitar. E você chorou, rio de lágrimas. E eu chorando rio de lágrimas. Porque Dumbledore tinha morrido e foi foda. Mas antes de ler o livro, eu ainda fiz uma coisa. Uma coisa que eu não me arrependo até hoje de ter feito. Porque o boato de que a Hermione ia morrer, todo mundo sabe que ela é meu personagem favorito. Dentro daquela história todinha. Eu porque... não sabia. É sério. Sem Hermione não existiria Harry Potter. Até porque Harry não é nada sem Hermione. Na verdade, Harry não é o nada. O próprio Ron. Por mim, o nome do livro seria Hermione. Não, o nome do livro seria Harry Potter. A pedra Me perdoe aos fãs que gostam do personagem Harry, mas eu não gosto dele em hipótese alguma. Eu acho ele. O que é irônico, né? Você gostar de Harry Potter... E não gostar do personagem. Mas é sério. Não é que eu odeio ele. Não é uma questão de ódio. É só um ódio pequeno. É uma questão de eu não gostar. Não faz mal a ninguém. De não me identificar. Eu não me identifico com o Harry. Eu me identifico com a Hermione. E eu acho que foi uma questão brilhante que o David Heyman colocou no filme. O diretor dos 4 últimos filmes. Ele chegando na cena em que Harry tá saindo da toca, que ele chama Rony, vamos deixar aí Rony diz, e deixar Hermione? Nós não duraríamos nem um dia sem ela. E é verdade, eles não fariam porra, eu não entendo como é que Harry e Rony se tornaram Auror. Eu acho que deveria ser Hermione. Eu ainda não entendo como Harry e Rony se tornaram Auror, embora Harry... Como? Auror. Caçador de bruxos das trevas. Meu irmão, tu leu os livros todos. Não, eu li, mas faz muito tempo. Eu só li até o 6º. Bom, e isso aparece no 4º livro, com Olho Tonto Moody, que ele vai... Ah, é, Olho Tonto Moody, que tem... Ah, é, lembrei. Ah, ele vai dar aula no lugar... Que ele, na verdade... Que era Lupin teve que sair pra aquela questão toda lá do lobisomem. E aí entra Moody, que não era Moody, era um cara lá, Voldemort, né? Que era o filho do Sr. Crouch, que acaba assassinando o Sr. Crouch, e todo mundo já sabe da história. Mas voltando a Hermione, como estava o boato que ela iria morrer, eu não me controlei, eu tive que abrir a última página do livro para saber se ela morria. Antes de ler o livro, porque se ela morresse, eu ia processar J.K. Rowling por calúnia e difamação. Até sexual. Calúnia e difamação não, mas eu ia encontrar um motivo para processar J.K. Rowling. Com certeza, ia encontrar um motivo, e meio mundo de gente também ia encontrar um motivo, mas... É isso, né? Harry Potter foi... E ainda é muito importante pra mim. Embora hoje em dia eu leia muito mais coisas além de Harry Potter. Graças a Deus. Mas é o divisor de águas, né? É o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Certo? E aí, Otávio, e pra você, o que foi que fez você ler? Não, o que foi que você fez? O que você mais gosta de ler? Embora a gente já saiba o que você... Gosto de ler livros. Não! E revista da... E revista da... National Geographic. Bem, falando sério agora, foi Guerra dos Tronos, né? Bem... Sério, eu não tenho uma teoria formulada pra explicar como eu gosto, mas foi um livro que me apresentou a literatura fantástica. Antes de, eu li antes de Senhor dos Anéis e Nárnia. Eu li antes. De fato, eu li antes. Se você olhar para uma ordem cronológica, você pode ver que eu li Guerra dos Tronos antes e Senhor dos Anéis. Isso. Sim, como foi o primeiro livro de literatura fantástica que eu li, me cativou. Que me apresentou é um mundo de fantasias. Um mundo de fantasias e fantasias. É como fazer um pão. Na padaria! Marcelo não entendeu. Ele não entendeu o que eu quis dizer, mas... Se é que vocês me entendem. Mas eu não entendi, não. Como foi o primeiro, ele abriu as portas para a fantasia. Sim, foi isso. Ele conseguiu... Eu adoro a narrativa dele, o jeito que ele escreve é simplista. Mas também ele contém muitas... conversas filosóficas e políticas. Olha, filosofia. Principalmente o quarto livro, só tem política naquela coisa. O quarto e o segundo. Qual é o quarto livro? O segundo também é triste. O Peixinho dos Corvos. Não é que seja triste de ruim. Mas é porque demora demais. Que Marcelo insiste em chamar de Covil de Corvos. Isso. É o pior de todos, apesar de eu, sei lá, eu li forçado, esperando ler Dessa dos Dragões. É por isso que eu ainda não saí do terceiro livro. Fruto dos Reis, ele ainda tem uma açãozinha de fundo, mas é basicamente política. Resumindo, a história melhora da metade da segunda metade pro final. É. Quando tem a batalha, não sei o que. Quando tem a batalha de Porto Real. Blackwater. Isso. Blackwater. Que você viu a explosão. De fogo vivo. Eu vi que gastaram milhões pra fazer um negócio daquele quando a gente consegue fazer isso com o chroma key. Não fica perfeito com o chroma key. Não, mas fica legalzinho. Não, chroma key é coisa do século passado. Vamos ver o século XXI pra frente. Meu amigo, ele fez o chroma key na escola, não sei se ele vai escutar. Manda um abraço pra ele. Não vou dizer o nome dele. Tá, porque ele botou o fundo verde. E nesse chroma key? Chroma key. Isso, ele botou uma foto de rouba, acenando e dizendo, eu falando com a Hermione. Eu só falta ter colocado em Paris, né? Em élfico. Game of Thrones. Me explique uma coisa. Otávio, você que entendeu melhor que eu Game of Thrones, porque eu levei muito tempo pra ler o livro, porque eu não tinha tempo de ler e... Além da história ser um tanto longa. Com certeza. Se vocês acham o Senhor dos Anéis cansativo, eu não leio um Game of Thrones. Não. Ao contrário. Aí eu discordo, porque eu já vi uma crítica dizendo que a narrativa... Eu nunca li, porque eu não me interesso. Pô. Mas assim, é legal. Dizendo que o Senhor dos Anéis... Realmente, o Senhor dos Anéis é muito escrito. Bastante. Mas o que foi que eu disse? De história longa, é verdade. De cansativo, Game of Thrones é mais. Não. Eu acho, a narrativa é mais pesada. Não, nunca foi. Nunca será. A narrativa dele é muito mais leve. Eu acho. Eu pensei que você estava se referindo à quantidade de história. O tamanho da história. Assim, porque, meu irmão, parece um abismo, né? Não. Ele não descreve muito igual... Mas eu acho que de certa forma pesada, assim, a narrativa pra mim. Que aspecto? Sei lá, você não é. Não é como. Embora o Senhor dos Anéis fosse muito pesado, ele conseguia me prender. Eu não conseguia parar de ler. E Game of Thrones eu consigo parar de ler. Eu não consigo. Infelizmente, eu tenho que dizer. Não parar de ler, né? É, eu, infelizmente, infelizmente, eu tenho que dizer que eu consigo parar de ler Game of Thrones. Eu não consegui. Mas isso pode ser comigo, não sei. Leituras diferentes para leitores diferentes. Isso. Exato. Exato. É? Uma salva de palmas para mim. Não. Não preciso disso tudo. Mas assim, é uma coisa que eu queria que você me explicasse dentro da história é aquela questão dos outros, que eu não entendi, não captei muito bem, e dos filhos da floresta. O que é que eles têm a ver com nessa história do livro? Os filhos da floresta, eles surgiram antes dos primeiros homens aparecerem em Westeros. Não se sabe ao certo como eles surgiram, mas eles eram baixos. Acho que se assemelhar a um hobbit. Eram baixos, morenos, usavam lanças com vidro do dragão. E por isso as lanças que Jon Snow encontra. Quando ele encontra e matam os outros. Tá bom, zona de spoilers. Mas eles. Os outros apareceram na longa noite, que foi o inverno mais longo registrado, onde durou mais de 30 anos ou mais, não me lembro exatamente. Foi aqui Mestre Luin encontra a Mestre Luin. A Bran e a... Não, é a Mandilete que fala. É ela. A velha. A velha ama, é a velha ama, lembrei. Aí fala ele, foi nessa... Que ela conta. Que é chamada Longa Noite, que apareceu. E logo depois deles sumirem, foi quando o Bran, o construtor, ele ergueu a muralha. Começou a erguer. A muralha pra proteger o... Porque no a caso, terra... No caso eles se exilavam ao norte, quando voltavam por conta que isso, lá era... Que não era mais frio. E quando vinha o inverno, eles iam pro sul e atacavam as pessoas. Isso. E no caso, aí, eles transformavam as pessoas em criaturas semelhantes. É, quando eles morrem, através, por causa... Quando eles causam a morte de uma pessoa, ele volta com os olhos azuis, brilhantes, como os outros, morto-vivo. Alemães. Isso. E muitas pessoas, tem lendas que dizem que a muralha é mais que uma muralha, por si só. É, quando ela foi construída pelo primeiro senhor do Winterfell, o senhor do inverno, foi Bran construtor, com a ajuda dos filhos da floresta. Eles, esses filhos da floresta eram feiticeiros, eram conhecidos como feiticeiros. Eles ajudaram a construir e a muralha é por isso que não existe... é enfeitiçada, é como se ela fosse enfeitiçada. Por isso que ela é quase indestrutível, né? Por isso, ela é quase indestrutível. E por isso que ele não traz muita questão de mágica dentro da história, porque ele colocou isso nos filhos da floresta e eles desapareceram. Isso, então mas... acho que o que resquiza de mágica são os dragões e Daenerys. Isso. Os dragões, eles... Que por falar nisso, é a minha personagem favorita na história. Ela e Arya. Arya, pronto. Então é uma coisa que eu gostei na história. Mas Daenerys, ele vai assistir o resto, livre e espontânea pra ele. Mas enfim, a pergunta que não quer calmar. Ao contrário do Senhor dos Anéis, né? Ele não utiliza tanta fantasia, apesar de ser uma história fantástica. Ele não utiliza tanta fantasia quanto o Tolkien. Tem mais política. Exato. Yeah. Então assim, a fantasia está ligada aqui, no caso de Game of Thrones, a fantasia está ligada a que especificamente? A que mito, a que tipo de povo, né? Porque a maioria dos mitos está relacionado a um povo. Então, tem um povo específico que a gente pode identificar, por exemplo, eu percebi que tem dragões na história, beleza. Isso. Mas o povo nórdico, pelo que eu observo. Mas a cultura nórdica. É? Tô certo? Rapaz, você me pegou agora. Eu não me paga a memória. Então assim, mas fora essa parte dos dragões, dos outros e etc, etc, quais as outras origens mitológicas na história? Contado. Repita, por favor. As origens mitológicas da história vem de onde? Dá pra identificar algum povo específico? Bem, até agora eu não percebi algum povo que ele pode fazer uma... Pode, os filhos da floresta, acho que ele fez uma... Assim, vamos abrir um adendo, assim, só pra responder aquela pergunta dos dragões, é, eles vêm da pré-história. Eles não têm. Eles vêm de registros históricos. Ah, é, de pinturas rupestres. Então criou-se essa mitologia a partir disso. Entendeu? Do dragão. Pelo que eu tô lendo aqui na internet, no Google, no Yahoo Respostas, na Wikipedia, que não se pode confiar, mas é, vamos dizer assim, é relativamente confiável. Ok. Sim, mas ele faz um paralelo à invasão que teve na América do Sul com os filhos da floresta, onde eles foram quase dizimados pelos primeiros homens. Na América do Sul e na própria América do Sul. Do norte. Isso. Ele é americano. E ele também fez um paralelo no site Game of Thrones Brasil, onde tem um post onde fala como surgiu a ideia da muralha. E foi na muralha de Alexandre. Na Inglaterra. Ele fala em uma entrevista na Inglaterra, na Escócia. Isso. Só que aí ele, como ele já tinha a ideia principal da história, ele só adicionou gelo, mais de 200 metros de altura e mágica para criar a muralha. Tem uma entrevista que ele deu. Eu acho que. Não, isso aí sobre a muralha tem lá. Ele fala sobre como ele imaginou. Ele disse que foi um choque, foi surpreendente. Eu não gosto de Game of Thrones. Todo mundo sabe. Polêmica! Bam, bam, bam. Eu não gosto de Game of Thrones. Não diga isso! Não sei porquê, né? Mas até agora eu nem sei o motivo. Mas eu queria assim, que até hoje ninguém conseguiu me atiçar a curiosidade, a não ser por obrigação e por tratos, né? Ele vai ler, eu garanto. De tratos, né? de acordos feitos. Mas assim, ninguém conseguiu nunca me convencer de que Game of Thrones é o bom o suficiente para é digno da sua leitura. É digno da minha leitura até hoje. E olha que eu já li coisas como, por exemplo, Um Homem do Tamanho do Mundo. Você sabe o que é isso? Já tem isso? Você vai contar, pelo amor de Deus. Não. Eu tô procurando um exemplo. Vocês não vão escutar. Mas assim, o que é que você me diria, Otávio? Você que é o fã incondicional e filho de George Martin. O que é que você me diria, é sério, pra me convencer? Na real mesmo, porque eu realmente não gosto de Game of Thrones. Então, tirando os tratos e os acordos feitos em cima do Senhor dos Anéis para assistir Game of Thrones, me diga um bom motivo para ler Game of Thrones. Primeiramente, o que você gosta da leitura? Bem, o que me atrai na leitura é a forma como a história é expressada. Por exemplo, dependendo da leitura, independente da estrutura da narrativa, da cronologia da narrativa, um livro, Menina que Roubava Livros, é totalmente louco no sentido estrutural, cronológico. Né? Só entende no final quando todos se voltam para. E é uma leitura extremamente cativante. Você não consegue largar. Falar nisso, com licença. Marcela, se você estiver ouvindo isso, me devolva o meu livro, tá? Um abraço! Valeu! Outra menina que não sabia ler, Clarice Lispector, entendeu? Na área de fantasia, as crônicas de Nárnia. O Senhor dos Anéis não, porque eu concordo que o Senhor dos Anéis realmente é muito descritivo e se torna chato em muitos casos. Harry Potter, tá entendendo? Entra na minha. Alguns livros como. Deixa eu ver outro de fantasia. Jogos Vorazes. Não, mas já sabia, são mais apesar de ter algumas. É um livro real. Livros como estes que me fazem, que me fizeram ser fã, sabe? Tanto da leitura, como do filme, como do seriado, quer que seja. Então, esse tipo de leitura que é expresso, que faz com que você. Parece até clichê, se identificar, mas que faz com que você realmente seja aduzido da leitura. Transportado do real para dentro do livro, né? Como o Rubem Alves disse, a leitura tem o poder de alienar você ao outro plano. Então, esse livro que faz isso, que deixa você alienado, entendeu? Deste mundo. Eu sinto dizer, Marcelo, mas Game of Thrones tem que sim. Então, mas ninguém conseguiu me convencer. Aí é Game of Thrones, essa é a questão. Então me convence. Você tem 5 minutos. Traga, ok, 4, 5 meses nesse debate, não mais, né? Não acho que esse debate aqui. Hoje vai sair a resposta. Sim, mas você disse, você me fez a pergunta, eu dei a resposta. Réplica, o que me faz. Pronto, então vou responder e a gente vai cortar toda essa outra parte. Não vamos cortar tudo. O que me faz ser vivo, de fantasia ou não, é o fato dele me deixar alheio a esse mundo. É de me retirar da realidade, dessa insuportável realidade que é a nossa vida, e me transportar para outro plano. Ou seja, me capturar. Primeiro, pra você gostar, você tem que ler. Você não vou conseguir convencer você a ler um livro se você não começar a ler. Comece a ler. É muito fácil. É como você não gosta da leitura. Como é que você vai gostar da leitura se você nunca leu? De certa forma, tem razão. Mas você tem que tomar iniciativa pra começar a ler. Se você gostar, beleza? Eu vou dizer a verdade. Como você vai gostar de uma coisa se você não teve um contato? Eu vou dizer a verdade. Na verdade, eu já tive. Com Game of Thrones. Com o seriado. Então, Alva investiu em uma coisa. Você é uma inversão de coisa. Olhar diferente. Mas comigo, eu vou uma inversão de coisa mesmo. Também. Comigo também. Comigo também. Primeiro, comigo. Uma inversão de coisas também com a tua Harry Potter. Eu assisti primeiro o filme. Depois eu li o livro. É claro que eu me apaixonei pelo livro, não pelo filme, porque o livro é infinitamente, sempre vai ser infinitamente melhor do que qualquer adaptação cinematográfica. Claro. Agora, veja só, quanto a Game of Thrones, eu vou dizer a verdade. De cara, eu li o livro pela capa. Eu vi a capa, eu digo, poxa, eu quero ler esse livro. Aí eu fui ler a sinopse. Poxa, eu quero ler esse livro. Eu li o prefácio, fantástico, aí começou a história. Aí começou a dar aquela lentidão. Aí você realmente fica se perguntando, será que isso vai ser bom, será que não vai ser, será que eu devo continuar? Mas aí você vai lendo, e à medida que você vai lendo, você vai descobrindo coisas e... Ele acrescenta, isso e não você é... consegue, mas... Você assistindo a série, você não gostou, porque eles, pra passar pra adaptação pras telas, primeiro porque é uma série, e eles não vão gastar esse monte de dinheiro pra passar... Pra ficar gastando 100% do que é uma grande diferença pra passar com adaptação de filme. Um canal de TV não vai gastar milhões de dólares pra uma audiência que não vai render muito dinheiro. E é muito difícil, porque o mundo que ele criou é muito grande. A adaptação, a adaptação da primeira temporada do primeiro livro foi ótima. Ele conseguiu mas não conseguem passar o que o livro tem. Eles não conseguiram. Não conseguiram. Até porque, assim, embora eu ainda seja mais fã do Senhor dos Anéis do que Game of Thrones, eu tenho que admitir uma coisa. Até porque eu acho que ele ainda está vivo. É fato. George Martin ainda está vivo. Espero que ainda, por enquanto. Se você morrer antes de terminar de escrever, meu amigo, você vai ressuscitar e vai terminar. É isso que eu estou lhe dizendo. Mas eu vou dizer assim, ele conseguiu ir além de Tolkien em termos de expansão do universo. O universo de Game of Thrones, ele é bem mais amplo, bem maior, bem mais complexo em determinados pontos. Porque ele é complexo, é impossível você não fazer essa comparação. Ele é extremamente complexo. Mas Martin, ele conseguiu criar inúmeras culturas, inúmeros povos, inúmeras línguas, inúmeras coisas diferentes e extremamente complexas dentro de um universo, e ainda conseguiu ouvir tudo isso dentro de jogadas políticas. É uma loucura você ler aquilo ali e compreender de cara. Realmente não tem como você compreender de cara. Você tem que reler umas três ou quatro vezes, ou então você tem que ser muito bom, um leitor muito bom para entender de primeira, ou então no mínimo você tem que ler e parar para pensar. Porque senão você não consegue compreender. Isso eu acho que é o que tá te deixando meio assim. Não, eu não tive contato nenhum ainda com os livros. Não é o primeiro contato que eu tive com eles. Eu achei muito interessante a capa. Mas talvez a minha barreira seja a comparação que fizeram com o Senhor dos Anéis. Pode ser. Eu ser fã do Senhor dos Anéis, talvez tenha sido isso. Mas assim, é quase impossível realmente não comparar Tolkien com o Senhor dos Anéis. Até porque tem a influência também. Ele é fã de Tolkien. É a mesma coisa de você dizer que não dá pra não comparar J.K. Rowling e Stephen Knight. Sim. É, a mesma coisa de você dizer que... É, porque são que universos criados, né? Stephanie Meyer é ótima e J.K. Rowling não. Então, eu acho que J.K. Rowling é fantástica, ultra fantástica. E nas palavras de Stephen King, ela conseguiu mover montanhas embora. E as duas conseguiram mover leitores de todas as partes do mundo a ler, a voltar à prática da leitura, embora J.K. Rowling saiba escrever. Né? Então, não são minhas palavras, são Stephen King. E... Matem ele. Se vocês... Se você é fã de Crepúsculo, mate Stephen King, não a mim. Se bem que é mais fácil ele matar vocês, tá? Com certeza. Com o demônio. Ele vai mandar o demônio pra sua casa. Pra tudo isso. Mas enfim, me atraiu a capa. Depois desse comentário, aí já me deixou triste, né? Fiquei quase depressivo. Mas assim, eu acho que eu ainda não encontrei um caminho pra ler Game of Thrones, sinceramente. Eu não encontrei um caminho, apesar dele ser bem mais realista. Muito, muito. Na leitura, né? Eu acho que eu entendo você. Eu acho que é a mesma coisa com Harry Potter. Comigo e Harry Potter. Eu adoro os filmes, mas eu nunca encontrei uma vontade pra ler os livros de Harry Potter. Nunca. No dia que você ler os livros, você vai passar a odiar os filmes. Exato. É verdade. Não, não odiar os filmes, mas você vai ver os filmes... Como maus olhos. Nem tanto. Mas assim, o príncipe... Vamos voltar pra não, pra Mas assim, só abrindo pra gente, o Enigma do Príncipe realmente foi muito diferente. Muito. Eu acho que foi o filme mais triste. O próprio livro, ele foi muito diferente. O próprio livro do Enigma do Príncipe foi muito diferente dos outros. Porque foi o primeiro livro onde ela não fez um pequeno resumo sobre o que tinha acontecido anteriormente. Até a Ordem da Fênix, ela contava o que aconteceu com Harry na Pedra Filosofal. Mas a partir do sexto, ela mesma disse que aquilo estava se tornando muito cansativo para ela escrever. Está colocando dentro da história, durante a história inteira, coisas que aconteceram para a galera lembrar. Então ela disse, não, se você quer ler, terminar o livro, e você está começando agora, você vai ter que ler do começo. E ela conseguiu fazer isso brilhantemente, ela não tirou nenhum milésimo da qualidade, do texto, de nada. A história de Maus Tronos. A história foi tão fantástica. É porque J.K. Rowling Mas assim... a diferença, assim, são diversos criados. Eu vou tentar ler. Talvez este ano eu tente ler Game of Thrones. Mas leio o prólogo. Eu já li. Próximo nossa, podcast será. O prólogo, nossa. As verdades sobre Game of Thrones e Harry Potter. As verdades sobre Harry Potter. Prólogo, nossa. Chupa do Diego. Mas enfim, é isso.